Ah, minha senhora. Diga. Diga-me lá, então, partes do corpo começadas por Jota. Então, os joelhos. Só? Sim, os joelhos. Então, e as amígdalas? E os olhos? E os ouvidos? E os intestinos? Ah, pois é. E os espermatozoides? E os ovários? Hein? E os uréteros? E as unhas? E os úmeros? E as artérias? E as orelhas? E os astrágalos? E os estribos? Exato. Está a ver? Ah.